Portal do Arrocha. Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer. Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feito essa é muito melhor morrer. Chama a bala de vaqueiro. Sem sorte que só nasci pra sofrer. Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. A mim não existe festa, uma vida feito essa é muito melhor morrer. E quando eu tinha 4 anos, minha mãe adoeceu. Papai fez todos os esforços, comprou remédio e lhe deu. É a minha infelicidade, eu fiquei na orfanidade, não teve jeito e morreu. E só ficou eu e papai na maior lamentação. É a minha ajuda a sofrer, não ficou nem o irmão. Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida e me botaram a pensão. Chama, macho véi. Portanto, quem não tem mãe só nasce para sofrer. Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer. Sua caminha é o chão, seu consolo é o pão. Quando acham quem lhe dê. Macho véi, isso é balada de vaqueiro. Os outros meninos passam por perto de mim mangando, porque tem roupinhas novas, minhas velhas estão rasgando. Aumenta meu sofrer mais, se eu tivesse meus pais não vivia assim penando. Se eu tivesse mamãe não sofria tanto assim. Eu só tenho 4 anos, meu Deus, o que será de mim? Aumenta minha tristeza, parece que a natureza está separada de mim. Chama, negão! De dia eu fico contente, à noite eu sinto agonia. À noite ia eu deitar na terra molhada e fria. E quando vou adornando, sonho com mamãe me botando em uma caminha macia. Isso é balada de vaqueiro, menino. Eu acordo e não vejo ela, aí começo a chamar. Mas ela não me responde, volto pra o mesmo lugar. De manhã procuro ela, depois acendo uma vela e aí começo a rezar. Rezo para a mamãe, para o meu papai amado, porque eu sou pequenino, nesse mundo separado. Agora vou terminar, peço pra não desprezarem os filhos.